Seção 30 de Joanna Eyre, de Charlotte Brontë. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes, em 2023. Seção 30, capítulo 30. Poucos dias mais tarde, já podia ficar de pé o dia inteiro e dar pequenos passeios. Tomava parte nas ocupações de Diana e Maria quando elas desejavam e me permitiam. Pela absoluta concordância dos nossos gostos, sentimentos e princípios, lia o que elas liam, acatava o que elas aprovavam, deliciava-me no que elas gozavam. Com elas afeiçoava-me à casa modesta, ao jardim de flores resistentes à inclemência da região, aos passeios pelos vales e campos maninhos. Em casa, seguia a vereda de estudos e leituras que elas tinham vencido, e às noites discutia com elas as novidades que imaginava ter descoberto nos livros que devorava. Diana, uma menina formosa e de constituição forte, tomava-nos facilmente a dianteira. Depois de eu ter gasto nos primeiros encontros a flor de minha vivacidade e cansado a correnteza de meus pensamentos e linguagem, ficava contente ao ouvir o diálogo espirituoso das duas irmãs, assentando-me em um mocho aos pés de Diana, a qual fazíamos tacitamente nossa guia. Diana ofereceu-se a ensinar-me alemão, e quando descobriram que eu desenhava melhor do que elas, Maria se tornou minha discípula. Foi, porém, com Diana que me uniu uma mútua afeição mais forte do que se pode exprimir. Os dias passavam para nós como horas, as semanas como dias. Esta intimidade não se estendeu ao Sr. João. Uma das razões era estar ele quase sempre fora da casa, visitando os doentes e pobres de sua paróquia vastíssima. Em dias de chuva, como nos de sol, depois de passadas as horas de estudo, pegava no chapéu e, seguido pelo velho cão do pai, ia cumprir com sua missão, não sei se de caridade, se de dever. Às observações das irmãs, costumava ele responder com um sorriso mais solene que alegre. Ora, se me deixasse desviar deste trabalho tão fácil, por qualquer lufada ou chuvisco, que preparação seria tal indulgência para a obra que me tracei para o futuro? A primeira vez que tive oportunidade de lhe medir o calibre mental foi quando o ouvi pregar em sua igreja de Morton. Apenas posso descrever o efeito que produziu em mim, e muito menos o próprio sermão. Principiou muito calmo, e no tocante à declamação e à força de voz, ficou calmo até o fim. Zelo genuíno, mas castigado, timbrava os acentos claros e a linguagem nervosa, que aumentava cada vez mais em força comprimida, condensada, sofreada. Meu coração vibrava, o espírito espantava-se do poder do pregador, mas nenhum, nem outro, se enterneciam. Tudo era invadido por uma estranha amargura, pela ausência total de amável consolação. Havia frequentes alusões a severas doutrinas calvinistas, preeleição, predestinação, reprovação, e cada uma destas referências soava como uma sentença do último juízo. Depois, em vez de sentir-me melhor, mais calma, esclarecida, experimentava uma tristeza indizível, por ter a impressão de que aquela eloquência se tinha derramado de um poço cujo fundo estava coberto de sedimentos de desenganos que os impulsos de aspirações insaciadas tinham turvado. Estava certa de que o Sr. João Rivers, por mais puro que fosse, ainda não tinha achado a paz de Deus, que está acima de todo o entendimento, tampouco como eu, com minhas saudades do ídolo quebrado e da aventura perdida. Passou um mês. Diana e Maria, dentro de poucos dias, deviam voltar a seus postos de governantes em famílias ricas no sul da Inglaterra. O Sr. João ainda não me tinha falado a respeito do emprego que prometera buscar-me. Em uma manhã, quando a sós com ele na sala, arrisquei-me a aproximar-me do recesso da janela onde fizera seu estudo. Resolveu por mim a dificuldade de acertar a conversa, levantando os olhos e dizendo: Tem que me fazer alguma pergunta? Sim. Queria saber se tem informação de qualquer serviço para mim. Já há 3 semanas, mas como a senhorita parecia ser útil e estar satisfeita aqui, não quis cortar o prazer que as três tiravam da convivência, enquanto a partida de Diana e Maria não o exigisse. E elas partem daqui a 3 dias? Sim, e depois levarei a criada para a minha paróquia em Morton e fecharei esta velha casa. Em lugar de continuar as informações, o Sr. João perdeu-se em reflexões mudas e vi-me forçada a chamar sua atenção ao tema de sumo interesse e importância para mim. Que emprego tem em vista para mim? Espero que a demora não tenha aumentado as dificuldades. De modo algum, sendo que o emprego depende só de nós dois. Tornou a parar. Fiquei impaciente, e um e outro movimento, e o olhar ansioso e exigente que lhe cravei no rosto, disseram-lhe isto com maior clareza e menor dificuldade do que o faziam palavras. Não temos pressa. Deixe-me dizer-lhe francamente que não tenho nada de apetitoso ou rendoso a oferecer-lhe. Lembre-se de minhas palavras. Serei um cego a ajudar uma aleijada. Depois de pagas as dívidas de meu pai, não nos ficará nada, senão esta granja que cai em pedaços e a alameda de pinheiros, meio secos. O nome de nossa família morre comigo, que espero só a ordem de marcha do supremo chefe de nossa igreja militante. Levanta-te, segue-me. O Sr. João pronunciou estas palavras como seus sermões, com voz calma e baixa, e um certo brilho nos olhos. Continuou. Sendo isto assim, não posso propor-lhe senão um emprego pobre e obscuro. A senhorita achá-lo-á talvez degradante, pois vejo que seus hábitos são dos que o mundo chama elegantes, e sua sociedade era da classe superior. Mas eu acho que a lavoura no solo bravio das almas incultas é a mais honrosa para um cristão. Tal foi o destino dos apóstolos, cujo chefe era Jesus, o Salvador. Então, disse eu, quando se tornou a calar, continue. Fitou-me, como para ler em meu rosto e exprimir o resultado da pesquisa na seguinte observação. Julgo que aceitará a oferta, porém não há de a conservar muito tempo, tampouco como eu poderia permanentemente administrar meu ofício de pastor desta aldeia obscura. Explique-se. Insisti porque parou mais uma vez. Agora que meu pai morreu, vou deixar minha paróquia dentro de 12 meses. Neste prazo, porém, quero fazer o mais possível para o aproveitamento dela. Quando vim, 2 anos atrás, Morton não tinha escola alguma, ficando os filhos dos pobres privados de toda a esperança de progresso. Abri uma escola para meninos, e agora vou abrir outra para meninas. Aluguei uma choupana com uma casa de 2 quartos para a mestra. Terá por salário 30 libras por ano. E a senhorita Oliver, a única filha do único homem rico da freguesia, paga pela educação de uma órfã, que será a criadinha da mestra, a senhorita Elliot. Está disposta a ser esta mestra? Fez esta pergunta com precipitação, como temendo uma recusa indignada, ou pelo menos altiva. A proposta era de fato humilde, mas oferecia-me abrigo e independência. De mais a mais, não era ignóbil, indigna ou degradante. Decidi-me logo. Agradeço-lhe a oferta, Sr. Rivers, e aceito-a de todo o coração. Mas a senhorita compreende-me. É uma escola. As discípulas serão as meninas pobres, filhas de criadas. As melhores, filhas de rendeiros. Fazer meias, costurar, ler, escrever e fazer contas. É tudo que terá que ensinar. Que fará com suas habilidades, seus sentimentos, seus gostos? Guardá-los-ei até precisar deles. Não apodrecerão. Sabe, pois, a que obra mete as mãos? Sei. Sorriu-se, e desta vez de contente e grato. E quando quer entrar em suas funções? Irei para minha casa amanhã e abrirei a escola na semana que vem. Muito bem. Faça como disse. Levantou-se, passou pelo quarto, parando, olhou-me e sacudiu a cabeça. O que é que desaprova em mim, Sr. Rivers? Não ficará muito tempo em Morton. Não, não. Que razão tem para dizer isso? Li-o em seus olhos, que não prometem aquiescências a uma vida uniforme. Mas eu não sou ambiciosa. Assustou-se com estas palavras e repetiu por sua vez. E que é que a faz julgar-me ambicioso? Sei que eu sou, mas como descobriu? De mim mesma? Bem, se a senhorita não é ambiciosa, é... Parou. O quê? Queria dizer apaixonada, mas talvez não tomasse o termo em bom sentido. Quero dizer que as afeições e simpatias humanas têm grande poder sobre a senhorita. Estou de que não pode passar em solidão as horas de lazer, nem sacrificar o tempo de trabalho a uma ocupação sem estímulo. Tampouco como eu me posso resignar. E passou a falar com ênfase. A viver aqui, sepultado, em um pântano, oprimido pelos montes, com a natureza que Deus me deu contrariada, com minhas faculdades, dádivas do céu, paralisadas, esterilizadas. Ouve como me contradigo. Eu, que prego contentamento com a sorte humilde e justifico a vocação do lenhador no serviço de Deus. Eu, o ministro de Deus por ofício, quase vario de irrequieto. Entretanto, propensões e princípios devem, de qualquer maneira, ser conciliados e harmonizados. Saiu do quarto. Esta breve hora revelou-me mais dele que todo o mês precedente, mas ainda não o penetrara fundo. Diana e Maria Rivers, com a aproximação da separação do irmão e da casa, tornavam-se cada vez mais tristes e caladas. Forcejavam por aparecerem como sempre, mas não eram capazes. Era esta separação bem diferente das outras. Seria para anos. Talvez para toda a vida. Diana disse, João, as resoluções tomadas sacrificará tudo, afeições naturais e sentimentos mais fortes ainda. João parece ter natural sossegado, mas em certos pontos é inexorável como a morte. E o pior é que eu não posso nem devo dissuadir da resolução, que é correta, nobre, cristã, embora me corte o coração. E as lágrimas jorraram-lhe dos olhos, e Maria curvou-se sobre seu trabalho. Já não temos pai, e em breve seremos privadas de casa e de irmão. Neste momento sobreveio um incidente, como para provar o adágio que uma desgraça nunca vem só. O senhor João, que passara diante da janela lendo uma carta, entrou e disse... Nosso tio João morreu. Morreu? Repetiu Diana. Sim. Fitou-o curiosa. E que mais? Indagou baixinho. Que mais? Ora, nada. Leia. Lançou-lhe a carta no regaço. Ela leu-a rapidamente e passou-a a Maria, que a leu também, e devolveu-a ao irmão. Os três olharam-se e sorriram. Que sorriso triste e pensativo! Amém! Ainda assim temos com que viver, disse afinal Diana. E Maria observou. Em todo caso, não nos achamos pior do que antes. Somente nos lembra vivamente o que poderia ter sido, ponderou o Sr. Rivers. E isso contrasta algo demais com o que é. Dobrou a carta, fechou-a na escrivaninha e saiu. Pelo espaço de alguns minutos, ninguém falou. Então, Diana virou-se para mim. A Joana não pode deixar de estranhar-nos a nós e nosso mistério e de achar-nos duros. Mas nunca vimos nem conhecemos nosso tio. Era irmão de nossa mãe. Nosso pai arriscara, por conselho dele, quase toda a fortuna numa especulação que o arruinou. Houve recriminações de parte a parte e nunca mais os dois se reconciliaram. Dizem que o tio ganhou em empresas mais prósperas uma fortuna de 20.000 libras. Nunca se casou e nós éramos os parentes mais chegados. Nosso pai fomentava a ideia de que o tio repararia seu erro, deixando-nos seus bens. Ora, aquela carta informa-nos que legou a outra parente, o último ceitil, afora 30 libras que se deviam partir entre João, Diana e Maria Rivers para comprarem anéis de luto. É claro que o tio João tinha o direito de dispor de seus haveres. Contudo, a notícia bateu momentaneamente nossos espíritos, pois Maria e eu ter-nos-íamos considerado ricas, com 1.000 libras cada uma. E João teria feito muitíssimo bem com tal quantia. Depois desta explicação, ninguém mais fez menção do caso. No dia seguinte, transferi-me para Morton. No outro dia, Diana e Maria para a distante B. Daí a mais uma semana, o Sr. Rivers e a criada mudaram-se para a casa do cura. E desta sorte, a velha granja ficou abandonada. Fim da sessão 30.